задался в Капкове, что вон вся отрезает. Кстати, под темно сначами то 78 мы по поводу. Вы это мне вряд. Diego 1738, final INS 10, embaixo da vaga. 1738, chuva moderada sobre o campo, pista molhada, vento 120 graus, 10 nós. Confirma visual campo. Tá visual, confirma o vento. 120 graus, 10 nós, totalizado pouso, gol no 738, pista no zero. Nível pouso, pista no zero, gol 738. Ligação autorizada, chegada a mar e dentro de questão. Chegada bom, se desça para 4.000 pés. Estou tímetro no 0, 1 no 5, custa 1 no 0, no 4, vigilância radar. Sua identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050. Estou o tímetro no 0 no 4, viva. 7050 na mar e 0 no 4. Tipo 728, vem de cor. Objeto 5728, voa direto e TAP. Voa direto e TAP, objeto 5728. Siga. Autorizado, mantém 500 pés, estou o tímetro na 0 na 4. Forma visual carota. Vamos 738 e é chuva leve, tá, amigo? Pelo meio da pista nem chove. Ok, tem chuva leve, solo 04, solo 21, décima 1. Boa no 732. Confirmando solo 21? 1. 21, 1, ok. Comodoro, Golf 270, desvio à direita 10 graus para tapar uma arma. Está autorizado. Objeto 5728, desça para 2000 pés, estou sendo no 04, forma localizador. 2000 pés, ciente do ajuste, chama no localizador, objeto 5728. Está desvio. Claro, vai ficar. Palima. Tem tráfego a reportar, Mike Palima, reporte no 45 para o outro lado, 130 graus, 0 menor. Gente, boa rotatória. Valeu, Gol 1270 após pelo, está autorizado zona, procedimento? 70 após pelo, desça para 3000 pés, está o time no 01, no, questão, no 04. Reduza para 1809. Batida está reduzindo ao Gol 1270, sendo para 3000 após pelo. No X-Ray, o F7 5728. Flete aproximação, chame torre 108.6, bom pouso. 8.6, obrigado. 1270, desça para 2000 pés. Ajuste do altímetro 904, para o localizador. 2000, como é o localizador, vou 270. 728, porta azul tá checado, chuva leve sobre o campo de molhado. Entendeu, chuva leve, chama quando visual, hein? 728. Firmo, reporta visual, trem checado, chuva leve, firmo. Já baixado checado, vai ter assim, pé 28. Localizador, bom no 270. Durante a aproximação, chame tu, 386, bom pouso. A 286, grato, 270. Taxia, baixa altura, ok? 4 para 5, lógica. Cupi, mano, Lima, Papa Mike, ou... Ok, reporta para ingresso, pistão 7, Mike Palinho. 5728 tá só? Visual, WebJet 5728. Pista molhada, autorizado pouso, pistão 0, 21.60°, 069, Web 5728. Livre pouso ciente da condição, 5728. Dado ingresso, taxiamento baixa altura, o Max Palenco. Torre Salvador. Bom dia, bom 270, estabilizado, LS Tech Spray, baixa checada. 270, número 2, informarei pista livre, reporta visual, a mesma, se encontra molhada. Contará, sim, bom no 270. Fala, Papa Palinha, Papa Mike. Papa Mike, autorizado, final no 7, aponta a curta final no 7. Vamos deixar o final no 7, Papa Mike. Visual com a galicerona 0, bono 270. Ok, continua a aproximação, informarei pista livre, bono 270. Roda pista livre, bono 270. Web 5728, solo 216, direita solo 219. Direito 219, Web 5728. Palinho, cliente, para Copchman, solo 219. 270, 21.70°, 069, autorizado pouso, pistão 0. Autorizado pouso, pista 10, gol no 270. copiou o Webjet 728? O Salvador, Webjet 728. Paulo Salvador, Webjet 5728. Tô aí, Webjet 5728. Não vou informar que vento 170 graus 06, autorizado pouso para o chino 7. Autorizado na cabeceira da função 17, grava. Tô aí, Webjet 5728. 5728, confirmando 121 décima 1, solo Zuno 7. Ok, 21 Uno, obrigado. Zero solo Zuno 9, livre à direita, chama solo do Zuno 9. Mano, solo os 2-1 no corte, passe 5 e frequência máxima para Lima. Direitinho, questão de identificação, autorizado chegada a ponto, desça para 4 mil pés, soltímetro 0014, vigilante. Vitor e Juliette, prossiga, corredor de Caixa Prego, Vera Cruz, Paripe, após se mostrar em Paz de Sol com Heródoto, Majusto Noveno, 4. Salvador, 320, bom dia. 220, só identificação, autorizado chegada Mari. Vou direto Itap, ajustou o time, tô no 04, vigilante radar. Desça para o nível 050. 5220. Negativo, até 40.